Obrigado a você, acabou pela companhia, pela sintonia, acabou o programa, é o Super Tarde, tá de volta somente na segunda. Então, ó, final de semana, juízo, beijão, tchau, tchau. Você está conectado no Super Tarde. Vem aí a próxima atração. Padrão Terra Nativa. ZYJ361, 1560 kHz, Ribeirão do Pinhal. Uma nova emoção está no ar. Senhor Cristino Lourenço e toda a sua família, a hora da Ave Maria. Oração das 18 horas, com Padre Ezequiel Dal Pozzo. Palavra, música e inspiração. Uma bênção para seu fim de tarde. Olá, meu amigo, olá, minha amiga ouvinte, que bom que estamos juntos para este momento de oração no fim da tarde. Eu sou o Padre Ezequiel. Hoje é sexta-feira. Também queremos agradecer por mais uma semana que vamos concluindo. A inspiração para esse momento é a seguinte. A palavra que ouvimos e as atitudes que presenciamos formam o nosso jeito de compreender a vida e de viver a vida. Meditemos a canção. Nossa Senhora de Aparecida, a Ti pedimos intercessão. És a Senhora das águas surgida, aponta o caminho de um Brasil irmão. Nossa Senhora de Aparecida, a Ti pedimos intercessão. És a Senhora das águas surgida, aponta o caminho de um Brasil irmão. És a Senhora de nossas famílias, intercessora e sustento na dor. És a Senhora das mãos que partilham a vida, os sonhos, a paz e o amor. És a Senhora dos mais pequeninos, dos corações machucados sem luz. És a estrela a guiar os caminhos, dar rumo certo apontando Jesus. Rezemos juntos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, sobre todos vocês, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe, a Mãe de Jesus, desça sobre a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, o seu descanso, sobre o seu fim de semana, a bênção que Deus quer dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o momento de oração com Padre Ezequiel Dalpozo. Acabamos de apresentar a Hora da Ave Maria. O oferecimento do Senhor Cristino Lourenço e toda a família. Boa noite. Mais uma vez, você se envolveu na maior emoção do rádio. A hora da Ave Maria. A próxima atração: Padrão Terra Nativa. Terra Nativa, aqui tem mais músicas. Terra Nativa. Olá, queridos ouvintes de Ribeirão do Pinhal, Paraná. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Terra Nativa de Ribeirão do Pinhal, Paraná. De segunda a sábado, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos um nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Loja Tudo 10, a original. Produtos a partir de R$1. Na Loja Tudo 10, a original, você encontra tudo em utilidades. Baldes, bacias, jogo de tapetes, aromatizantes e muito mais. Também tudo em brinquedos para suas crianças. E mais! Roupas e calçados adulto e infantil. Venha conhecer nossa loja e se surpreenda. Uma variedade enorme de produtos para você. Nossas atendentes estão de braços abertos esperando por você. Loja Tudo 10, a original. Atendendo na Praça Erasmo Cordeiro, em Ribeirão do Pinhal. A sua rádio é Terra Nativa. Amendoim do Véio é um ativador sexual composto de plantas medicinais que melhora o estresse, cansaço físico, falta de memória, impotência sexual. Não está dando conta do recado? Tome amendoim do Véio. Amendoim do Véio vai deixar você animado para o batente do dia a dia. Amendoim do Véio, para ele e para ela. Amendoim do Véio vem repor a falta de nutrientes que o nosso corpo necessita diariamente. Amendoim do Véio, o original. Na embalagem, o homem do chapéu. Oh, louco! E aqui em Ribeirão do Pinhal, você encontra o amendoim do Véio com exclusividade na Droga Mais Farmaane. Vida saudável. Alimente essa ideia. O Guia Alimentar do Ministério da Saúde organiza os alimentos de acordo com o grau de processamento. Os processados são produtos feitos com alimento mais açúcar e sal, como pães, queijos e conservas. São alimentos tradicionais da nossa cultura e, em quantidade moderada, podem acompanhar ou dar sabor aos alimentos in natura, que devem ser a base da nossa alimentação. Alimentação Saudável, uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Informação com credibilidade. Terra Nativa. A partir de agora, as mais belas músicas sertanejas. No seu rádio, o melhor da música sertaneja. Sertanejo Classe A. Está no ar. Está no ar. Sertanejo Classe A. Sertanejo Classe A, com Fabiano Farias. Alô, amigos de todo o Brasil, estamos por aqui com o Sertanejo Classe A, juntinho de você, no rádio e na internet também, com o melhor da música sertaneja. Começamos o programa, fechamos a semana, fechamos também o mês, acabando o mês, né? Amanhã termina julho e chega agosto. Hoje, dia 30 de julho de 2021, É dia do que? É dia internacional da amizade. Vamos que vamos. Quem vem abrindo a nossa sequência de hoje tem um som legal do Mike Dolean. A música é Vide Vida Marvada. Tem Ed Brito e Samuel com Valéria Barros, Nada Mudou. E ainda o Zezé e Luciano, Cada Volta é um Recomeço. Começa agora Sertanejo Classe A. Da música sertaneja, Sertanejo Classe A. Sertanejo Classe A, Alan e Aladim, liguei pra te dizer adeus. Essa aqui bate forte no coração. Tem intervalo, a gente vai rapidinho e daqui a pouco tem mais, eu volto já. Depois do intervalo tem mais Sertanejo Classe A. Há mais de 20 anos, um sonho de levar o melhor da comunicação nasceu no estado do Paraná. Juntamente com a rede Terra Nativa de Rádios, o Grupo Vrena de Comunicação conta com 12 emissoras a serviço da população. Grupo Vrena de Comunicação. Grupo Vrena de Comunicação. O nosso negócio é comunicar. Você ouviu Sertanejo Classe A. Próxima atração, Padrão Terra Nativa.